Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Nos Estados Unidos, há um roubo a cada 11 segundos. Um assalto à mão armada a cada 65 segundos. Um delito grave a cada 25 segundos. Um assassinato a cada 24 minutos. E 250 furtos por dia. Uma distribuição azilla.com.br. Stallone Cobra. Versão brasileira. Aí tem. Estamos aqui em mais a Azilla Cast. Eu sou o Joel Suki e você é a doença e eu sou a cura. E foi o que aconteceu com o Joel. Você está bem, Joel? Você teve algum derrame? Teve algum derrame? Teve um derrame no meio da gravação. Liga pro Samu, pelo amor de Deus. Eu sou o Giovanni Araújo. Cobra, você também é um cara legal. É um cara gente boa. E também tá na friendzone. Olha aí, mais um. Consegui encaixar friendzone na abertura do Cobra, meu. Bom, eu sou o Dinho Corleone. E Samuel, você é um cocô realmente, cara. Você é um cocô. Porque ele é amigo do cara, meu irmão. Eu tô pensando em quem aqui. Aqui é Samuel Ragnos e eu não pensei na porra da frase. Eu cocô. Eu tava rezando pra ninguém falar do cocô. Só sobrou cocô pra mim, mano. Que merda. Merda mesmo. Eu tô passando mal. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai fazer a nossa brincadeira, né não, Samuel? Ali? É isso aí. Vamos fazer o Origens Secretas, rapaz. Olha aí, a gente fez lá o primeiro lá do Chapolin. Vamos fazer agora com o Marion Cobra Cobretti. Um dos poucos personagens do Stallone que não tem filme 2, cara. Por quê? É, pois é. Tem filme 2. No universo paralelo tem filme 2. A gente vai fazer aqui uma brincadeirazinha, né? Fazer a nossa brincadeira de como é que é a história de origem do Cobra. A gente vai fazer aqui, né? A história de fazer tipo um filmezinho, né? Do Cobra ali. Vai ser mal. Vamos falar toda a trajetória dele e o que aconteceu. Qual foi o final do grande Marion Cobretti? Então, tá permitido falar macho? Pode falar macho? Eu vou falar mais macho daqui pra frente. Macho, vai falar macho, não. Você vai falar mais falar macho. Mais porque macho. Você é mais macho. Que antes você estava menos macho. Pode falar macho. Começo ali da história do Cobra, mano. Porque ele era um cara, assim, normal que queria entrar na polícia, né, mano? Queria entrar em alguma corporação militar. Ele estava andando pelas praias de... Lá em veia. Eu já tô imaginando que ele vai falar. Lá vem. Pelas praias aqui do futuro. Mas eu acho que o Marion... Aí cara, ele passou, acho... outro quer falar sério, outro quer falar sério, outro não, peraí, ele tava aqui na Praia do Futuro, andando, absurdo, com sobrenome, ele queria saber que nome ele teria. Aí tem Cobretti, Ragnos ou... Aí ele pensou, não, tem Cobretti, Ragnos, né, vou estudar no colégio militar, vou estudar... Essa história tá bem conhecida, né? O pior que eu tenho certeza que esse é o que é a história de acima. Eu tenho certeza. Eu vou pro cabresto. É. Aí, vem, macho, bora pro colégio militar, macho, um dia você ser polícia, macho, vai embora. Aí foi, colégio militar, você vai estar da polícia. Ai, Jesus, começou tudo lá. O sonho do Cobretti ali era ser de alguma corporação militar mesmo, né? Porque o cara tinha um portezão atlético de militar, né, mano? O cara ali, todo mundo dizia, ei, Cobretti, tu tem que ser... Tinha o cabelo curto, era gordinho. Mas ele malhou, mas depois. Verdade, eu acho que ele era bem gordinho e sofria bullying no colégio. É. O pessoal fazia bullying com ele no colégio, que ele tinha a boca torta, né? Aí... tinha um carinha lá, atleta, que roubava o dinheiro do lanche dele, viu? Aí ele olhava esse negócio aí, aí ele... Eu não faz isso comigo não, pai! Aí ele disse, ah, é? Pois então é isso aí, né? Então vamos entrar na academia e vamos malhar, aí... Vixe, então ele começou a ir pra academia. É, mas aí ele ficou fortão de uma hora pra outra, né? Ele era gordão ali no, quando ele era criança, e de repente o cara virou adolescentezão fortão. Entrou pro exército e tudo mais, né? Quando que ele lutou taekwondo, hein, ô Joel? Quando é que ele lutava? Ele começou a olhar assim, e o que tava fazendo sucesso na época era o boxe, né? Aí anos o cobra... 80, né? Antes 80 o boxe é que imperava, né? Aí o cobra disse assim, o cobrete, Marion Cobrete, né? Que é, uma Marion, coisa... pequeno Marion, tinha que falar pequeno Marion, Marion, né? E uma das vergonhas que ele tinha era do nome dele, né? Marion. Aí o cobra falou assim, meu nome é muito feio, parece nome de mulher. Eu tenho que inventar algum nickname pra me ser o nickname de lutador de boxe. Aí ele pensou, né, mano? Ah, então o que será tá... que o Gigi, tá pegando? Será que ele já tá começando o que o que tava fazendo sucesso na época era o Rock Marciano, né? Ah, isso. Então meu nome vai ser Rock aí. Disse foi isso. Mas mesmo assim, o povo, quando ele já tava lutando um pouquinho, né? O povo ainda começava a fazer um pouco de bullying com ele, que começava a chamar ele de garanhão. É, exatamente. Tinham compartilhado ali um vídeo pornozão dele na época no WhatsApp, né? Aí lá aí ele começou a lutar boxe, né, mano? Boxe semi-profissional, né, mano? O Marion Cobretti, o Rock na época. Semi-profissional, mas ele tinha uma dor de cabeça, né, Joel? Ele tinha um rival, cara. Ele sempre batia cabeça com esse cara, porque ele era mega rival dele. Como era o nome do rival dele, Joel? Ah, nome... Agnus, o terror do deserto. Era ele, cara, que vinha junto com o Mad Max na moto. Então, Nida não da Hero. Então, Nida não da Wario. O cara da puta pra fugir da moto, cara. O cara vinha junto com a Furiosa, vinha correndo da zona da frente zona, da cidade da frente zona do caralho, na moto do inferno. Obviamente carregando dando carona pro namorado da amiga, né? Esse daí era um dos inimigos dele, velho. Mas o outro ali, que era um cara que ficou famosão na época, que brigou com ele também, mano, era o Cash, o rival dele, mano, na época. O Cashzão ali. Cash, mano. Caramba! Brigou com ele, mano. Brigou com ele. Brigou com o Cash, mano. O Cash era arquirrival do Rock, mano. Aí eles estavam brigando lá, mano, e tal, e os dois nesse vai e vem ali, o... Ele vai ver. Essas brigas, os dois foram convocados pra guerra, só que o Cash foi pra um lado e o Cobrete foi pro outro, né, mano? Pra... Aí ele voltou como cobra? Pelas missões especiais que ele só vinha entrando em buracos difíceis? O cara ganhou a guerra sozinho, né, do Vietnã. Pior que tanto o Cash quanto o Cobra tem os codinomes Cobra, porque depois o Cash ficou conhecido como Cobra Prince, que Snake Please. Caralho, mano. Exatamente, Snake Please. O cara que acabou com Nova York e Los Angeles. Caralho, mano. Choca com a coincidência da porra. O Cash lá na frente virou tipo um agente duplo, na verdade, né, velho? Tipo. Ele ficou um agente ele sozinho, foda-se. Sozinho. Ah, tá né, o cara? Ele virou um Metal Gear Solid. Ou então Lick, sim. Mas o pequeno Marion ficou. Ele sempre ficou meio. O pequeno Marion. Pequeno Marion. Cobrante, né? O pequeno Marion, ele sempre teve meio que uma inveja do Cash, né? Ah, porque sim, o Cash, ele até. É, surfar ele surfa, cara. É, mano. Porque você lembra? Ele surfa. E ondas gigantes com tubarões. Exatamente. Ondas gigantes com tubarões. Exatamente. 5:30. Lobo solitário, me ouvindo? Aqui é Lobo Solitário. Lobo Solitário, aquele Libélula 1. Transmito a localização e situação. Câmbio. É o Rambo, senhor. Estamos ouvindo, Lobo Solitário. Qual a sua posição? Qual é a sua posição? Câmbio. O seu amigo morre. Lobo Solitário, se responda. Se você não responder. Johnny, onde está você? Aqui é Trautmann. Johnny, responda. Rambo, aqui é Murdock. Que bom que esteja vivo. Onde você está? Tudo bem? Dê a sua posição que vamos buscá-lo. Murdock. onde eu vou estar. O Brecht, ele voltou, né, da Guerra do Vietnã. Teve aquela discussão toda, né? Ah, os guerrilheiros do Vietnã, eles são assassinos, não sei o quê. E o cara veio todo sequelado, né, mano? Da cabeça ali, o cara ficou... Teve uns problemazão aí nas cidades pequenas, cara, né? Cara, coitado, ficou tanto tempo lá, mandando carta, trazendo pra cá. Macho, que saudade de vocês, macho. E aí, minha amiga, como você está? Estou bem, namorando bastante. Puta que pariu, cara. Zona de amigos. Cara, encaixa de todo jeito, macho. Eu aqui na zona de amigos, aqui na guerra, pá, pum, explodindo e tal. O Colbrett, ele viveu uma vida meio de nômade, né, mano? Passando assim, um tempo assim, passando por uma cidade ou outra, né, mano? O cara ficou meio perdido tentando se encontrar, peraí, né? Peraí. Passou o tempo andando pra... Forever Alone foi... Com a musiquinha do Hulk ali no fundo. E o pessoal perguntava o nome dele, que nome que ele dizia quem ele era, Joel? Teve vários codinomes, né, mano? O Colbrett ali. Aí um deles que ele usou ali pra poder se disfarçar foi John Rambo. Isso, o nome é John Rambo. E aí forçou a barra, viu? Aí... Porque ele também, como ele ficava andando pela cidade em cidade, ele não tinha muito dinheiro, ele ficava fazendo dívida em cada cidade. Ele ia trocando de nome, não é verdade, Samuel? É isso aí. Até que o coronel do exército encontrou ele, né? Aí ele disse: ah, meu amigo morreu ali na guerra, meu amigo morreu na guerra. O cara... Ele teve que ser legendado nessa hora. Acabou, Johnny. Acabou! Não acabou nada! Nada! Isso não acaba assim, não! Não foi uma guerra minha! Foi você que me pediu, eu não pedi nada! Eu fiz o que devia pra vencer, mas alguém não deixou a gente vencer! E eu voltei pro mundo e vi aqueles vermes todos no aeroporto protestando contra mim, me chamando de assassino e todas aquelas coisas horríveis! Quem são eles pra me condenarem, hein? Quem são eles? Se eles estivessem lá, eles saberiam muito bem o que dizer! É uma fase ruim para todo mundo, Rambo. Isso já é passado. Pra você! Pra mim a vida civil não é nada! No campo nós tínhamos um código de honra. Você cuidava de mim, eu cuidava de você. Mas aqui não existe nada. Você é o último de um grupo de elite. Não acabe desse jeito. Lá eu podia pilotar um avião. Podia dirigir um tanque. Era responsável por um equipamento de $1 milhão. Aqui eu não arranjo emprego nem como garagista. Ah, meu Deus. Eu não posso acreditar nisso. Sabe, eu tinha tantos amigos, acredite, eu gostava deles, sabe, todos eram meus amigos, eu vivia bem, aqui eu não tenho amigos, eu peguei um prospecto, um daqueles prospectos que você conhece, preenchi, mandei para Las Vegas, porque a gente estava sempre falando de Las Vegas e daquele maldito carro, aquele vermelho conversível 58. Ele disse que íamos rodar até as rodas acabarem. Naquele galpão, aquele garoto chegou e aí perguntou quem é que queria a graxa. Graxa, eu disse que não queria e continuou perguntando. Joe disse que queria. E aí eu fui pegar umas cervejas e a caixa estava carregada. Ele abriu a caixa, ela explodiu, botando o corpo dele em pedaços. Ele ficou lá caído, gritava muito. Tinha pedaço dele por cima de mim, assim, ó. Aí eu tive que tirá-lo, entende? Meu amigo estava em cima de mim. Sangue, tudo. Eu tentei juntar os pedaços dele, fazer com que ele ficasse inteiro de novo, mas saiu um monte de coisa dele e ninguém queria ajudar. Ele disse que queria ir pra casa. Ele dizia: eu quero ir pra casa. Ficou dizendo coisas assim: eu quero ir pra casa, eu quero dirigir meu carro. Eu não consigo encontrar as pernas dele. Não consigo encontrar as pernas dele. Não consigo tirar isso da cabeça. Isso foi há 7 anos. Todo dia eu penso isso. Às vezes eu acordo e não sei onde estou. Não consigo falar com ninguém. O coronel do exército chamou ele pra poder tentar recuperar, né, mano, o Cobretti ali. Aí ele entrou pro exército de volta e tal, e tentou se recuperar, sendo que ele não conseguiu entrar pra vida de militar de novo. Ele resolveu continuar a vida como nômade, só que como justiceiro, né? Que ele disse, não, mano, vou, pelo menos eu não sou militar, mas eu vou tentar ajudar as pessoas aqui sendo justiceiro, né, e tal. É, ele ia ser um policial justiceiro, onde a polícia chamaria ele em momentos que nem a própria polícia conseguiria resolver. Aí ele... Porque todos são uma doença, ele é a cura. E... O Joel, foi nessa época que ele achou aquele amigo dele, que ele conheceu um amigo dele lá, que aí eles montaram depois do Esquadrão Zumbi mais tarde? Ah, ou esse daí foi depois, época? Foi depois. Porque quando ele voltou ali, ele continuou trabalhando com a polícia, sendo que ele era meio que terceirizado, né? O Cobretti. Isso. Aí em várias missões assim que a galera não queria fazer, o Cobretti ia lá e, não, vamos aqui completar aqui, vamos pegar esse assassino, não sei o que. Era tipo um esquadrão suicida de um homem só, né? Ele aí. É isso mesmo, ele ia para missões realmente suicidas e ele era considerado a arma secreta da polícia, né? Aí ele foi na delegacia uma vez e quem é que tava lá sendo delegado, dando as missões pra ele? Vixe, quem, Joel? Quem? O Cash, velho. O Cash. Olha só. Pera, devagar. Se o Cash é da mesma idade dele, os dois são do mesmo na época, como é que o Cash é o chefe dele? Que ele é, rapaz, da mesma época. Não tem uns caras aí, mano? Porque o Cash fez carreira, macho. É, o Cash fez carreira. É. Aí o Cash, ele fala assim, Cobretti, a gente tem uma nova missão pra você. A gente tá tentando ir atrás de um assassino serial que tá tocando terror na cidade. Ele é um assassino serial e a série que ele faz é de policiais. Ele mata policiais em série. É, pois é. Aí ele já matou vários policiais, né, mano, lá da delegacia do próprio Cash, né, mano, que ele falou. Aí o Cobra aceita, né, a missão. Então vamos lá pegar o imunidade. O Cash tinha uma mania de chamar ele de um apelido que ele detestava, mano, quando ele chamava esse apelido dele. Né? É. Qual que era? Era Tango, mano. O Cash só chama. Era porque na época que eles dois estavam no Vietnã, o Colbert, pra ele poder desopilar um pouquinho, né, ele ficava escutando Tango direto. Só tinha isso pra eles ouvir, né? É, só tinha isso da rádiozinho de pilha dele assim. Não, já era MP3 nessa época, porra. Aí o Cash ficava frescando na época ali do Vietnã. Ah, Tango, Tango! Aí ele, não brinca comigo não, me chamando de Tango, não sei o quê. O cara chegava até a chorar, mano, ali no... Aí lá vai, né? O Cobretti ali começou a perseguir ali os assassinos seriais de policiais, mano. Sendo que ele nunca encontrava, né? Ele não conseguia encontrar. Ele só chegava ali nos locais do crime, né? Depois que o policial já tinha sido morto. O cara era quase um ninja, né, mano? Mal deixava vestígio. Era especialista nisso. E ele nunca... E o Cobretti, ele nunca conseguia achar um padrão pra saber qual seria a próxima vítima dele, né? Pois é. O Cash, ele dava várias pistas, né? De como que o assassino serial trabalhava. Uma das pistas dele era que todos os policiais que ele tava matando estavam relacionados com o Cash e com o Cobretti, né? Aí eles ficavam, o Cobretti ficou naquela, vixi, macho, agora, mano, aqui. O Cobretti achou até que quem tava relacionado com os assassinatos era o Ragnus, né? Grande inimigo dele, o Ragnus do deserto, o Ragnus do deserto, o homem da motoqueira doideira. Olha aí, uma participação especial do Ragnus. O Ragnus, ele era, inclusive, era um dos caras que o Cobretti, na época que ele lutou boxe, ele não conseguiu derrotar, né? Aí, ele... tô dizendo... Mas peraí, o Ragnus não é um anão? Não, mas ele ficou com pena, mano, de bater no cara, mano. Mas é um anão, pô. Era, mano. Anão pederasta, o melhor. Era um anão invocado, era um anão invocado. Aí o Cobretti, ele começa a relacionar os caras que estavam envolvidos com ele toda a vida, né, velho? Porque todo mundo que tava perto do Cobretti, que ele começa a se lembrar, morreram realmente, né, velho? O Apolo ali, o amigo do Cobretti. Tinha um amigo chamado Apolo do boxe, mano. É, mano, treinou com ele pra caramba. Tem até uma foto estranha que o Cobretti postou no Instagram lá aí com um amigo com a camiseta na praia lá, não sei se tinha uma vez. Os dois correndo juntos. Essa foto no Instagram foi foda, essa cara. Essa foto aí. Um shortinho de... Aquele shortinho Adidas com aquela cortina no lado. É, tá, aquele calçãozinho do papai, né? Do ano 70. É. Já usei aquele calção, cara. O Colbrecht, ele fez aquele rastro de pessoas envolvidas em crimes, né? Mas aquele recorte de revista, não sei o quê. Aquele muralzão doido, Carlinhazinha, né? Aí ele viu que tinha uma pessoa que estava relacionada em todos os acontecimentos. Ela estava meio que junto ali no esquadrão do Colbrecht, ali na época do Vietnã. E o nome desse cara, esse cara aqui é um dos maiores rivais do Colbrecht. James Bond? John Matrix. Nossa! Eita porra, mancha. Aí ele ligou uma coisa com a outra. Você é engraçado, Sam. Gostei de você. É por isso que eu vou matar você por último. Porque o John Matrix, ele era um cara que tinha raiva do Colbrecht, mano. Porque na época do exército, o Colbrecht, ele conseguiu se recuperar, né? Mas se tornou um justiceiro. Só que o John Matrix, não, ele continuou naquela pilha de que a gente ainda tá em guerra, né, mano, e tal. E o bicho ficou loucão, mano, ali. Saiu pra matando ele, todo mundo. O mundo continua a guerra ainda pra ele, a guerra não acabou. O John Matrix, ele é suspeito de ter matado todos os caras que estavam perto ali do Colbrecht, né, mano? O amigo do Colbrecht na época do Vietnã, né, mano? Que ele até chorou ali no final do... Esse cara aí, o Matrix aí, ele tem dois amigos também que não gosta do Marion, né? Um que é chamado que é o Mr. T lá, né? E sim, um chamado sim. Que é um russo, que é um russo meio louco das ideias lá, que é chamado Ivan Drago Grandão, né? Ah, o Ivan caralho, Drago que... É mesmo, ixi, mano, o Ivan Drago que matou o Apollo, mano. É porque era três amigos lá que não gostava do Colbrecht lá. Era o Mr. T, o Ivan Drago e o John Matrix, né, meu, que tinha um raiva ali do Colbrecht. Então vamos atrás ali desses três caras, não sei o quê. Aí ele consegue encontrar o Mr. T, né, porque o Mr. T era burro, né, meu, o cara ali. Tinha briga sim, ali com... É o que mais sempre se ferrava, né, ali também. E o Mr. T ficava puto porque o Colbrecht, vivia frescando com ele porque ele tinha voz fina, né. Ele vivia desafiando, eu vou te pegar, Rock, você vai... Ele tinha voz fina e tinha um problema também, certo? Além de ter problema da voz fina, ele tinha dificuldade. É, e a gente não falou também que nessa época aí, tinha uma namoradinha que o Mr. T na época até quis cantar a mulher. Sim, acho que eu lembro dessa época. A Adrian, né? Que... Adriana. Ainda pode quando pode, não dê nenhuma estátua a esse otário, dêem coragem. Eu lhe disse que eu não ia fugir, você teve a sua chance, agora me dê a minha. Por que você não dá o fora daqui? Que dá fora o quê? Não se meta, velho. Por que não diz pra essa gente que vem fugindo de mim? Política, cara. Este país quer me manter por baixo, manter todo mundo fraco. Eles não querem que um homem como eu ganhe o título porque não sou um fantoche como esse idiota aí. Você é um falastrão mesmo. Então desce daí, vem calar minha boca, bobalhão. Vem cá, eu tô te esperando, vem. Não, esse cara é maluco, não dê ouvidos. Como é, bobalhão, você vem ou não vem? Então eu vou até a sua gente pra dizer a verdade. Eu sou o primeiro do ranking, primeiro. Isso significa que eu sou o melhor. Mas esse cara só quer lutas fáceis, enfrentar outros mongóis. Eu vou dizer a você e a todo mundo aqui, eu luto com ele em qualquer lugar, a qualquer hora, de graça. O Mr. T, mano, ele tinha saído do boxe, né? Mas aí se envolveu com tráfico, né? O bicho ficou todo doidão ali depois de um tempo. O Colbrecht e o Cashman conseguiram pegar ele. Porque os dois, depois que se juntaram na delegacia, eles dois fizeram várias missões, né? O Colbrecht e o Cash. Isso. Aí uma delas foi pra poder pegar o Mr. T, né? Que tava envolvido com o narcotráfico lá na época ali. Aí eles dois ali encontram ele naquele galpãozão com aqueles empregados chineses, né? Trabalhando. A preço de banana, né? Trabalhando a preço de banana. Aí lá vai, ele pega ali o Mr. T. Aí ele diz: onde é que tá? Onde é que tá o Ivan Drago? O que você tá falando, cobra? Aí o Cash teve que se meter no meio. Né, mano? Onde é que tá o Ivan Drago, não sei o quê? Aí eles ficaram torturando lá ele, né, mano? Pra poder dizer onde é que o Ivan Drago tava. Que era a trilha dos caminhos até chegar o John Matrix. O Ivan Drago, ele fugiu pra Rússia. Era de lá. Aí, só foi pra casa, né? Aí isso daí foi um problema pro Colbrecht, né, mano? Porque ele não podia invadir, assim, a Rússia de repente, né, mano? E levar o cara junto, né? Tipo, extraditar o cara. O cara, né? Já arrumou uma treta com outro país, que é o Vietnã, né? Pra quê? Pra ele, beleza, né? Ele, vamos lá na Rússia arrumar mais uma treta, mais uma guerra. Pois é. É, e ele tava em pleno dos anos 80, né? Guerra Fria e tal. Ele tinha que ter uma abordagem mais discreta, né? Pois é. Aí ele pegou e o Colbrecht, não, então, beleza. Então eu vou montar aqui um esquadrão especializado em fazer esse tipo de missão. Uhum. Aí ele chamou uma porrada de cara, mas assim, de outros filmes, né? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Um dos caras ali foi o Jason Statham, né? Mas que foi o parceiraço dele ali na época. Christmas! Christmas! Vixe, Maria. Melhor chamar de Jason, viu? É porque nessa época... Jason Christmas! Jason. Então, mas foi nessa época, né? Porque o amigo lá dele, né? O Statham lá agora, ele tava trabalhando, fazendo uns bicos de... pra dirigir, né? Limousine, não era isso, Joel, também? Ele transportava cargas, mas sem querer saber o que é e fazer as missões, né? Antes, esse era o serviço dele, né? Ele tava fazendo do Jason, um bico de motorista, né? O Jason Christmas. Aí ele se juntou ali com o Cobret, né? Aí foram fazer a missão. Não, a missão, a gente tem que pegar ali o Ivan Drago, que é um soldado do exército. A gente tem que invadir a base lá na Rússia e tal. Bicho, meu irmão, essa cena daí é uma das melhores cenas do filme, né, velho? Consegue encontrar o Ivan Drago. O pequeno Meryl falou pra ele, né, pro Drago, assim, ó, ele já matou vários policial aqui e já morreram vários. Aí só qual foi a primeira coisa que ele falou pro pequeno Meryl? Se morrer, morreu. Isso que ele falou. Pior que se morrer, morreu. Morreu, tá morto. Ele adora falar essa frase, o Ivan Drago é foda, mano. Aí o cara ali fica puto, mano, ali o Jason Christmas, ele pega a faca dele, bora, diz onde é que o John Matrix tá, pá, enfia a faca assim na mão dele, aí ele fica, não sei o quê. Aí ele revela alguns pontos de onde o John Matrix tá, né, mas que ele vivia nas montanhas na época, né, como lenhador ali. Vixe, doido. Fazia Cooper todo dia na neve, né? Ele tinha uma vida. Ele tinha uma vida que era praticamente um limite vertical, né? Pois é. Peraí. Ainda está. E outra. Tinha o carro sempre atrás dele. O Cobret e o Jason, eles descobrem, ele tá vivendo nas montanhas, né? Aí eles levam ali o Drago ali preso, né? E vão atrás do John Matrix agora. Aí eles voam naquele aviãozão, música de anos 80 tocando, né, mãe? Doideiro, pelicanozão. Eles conseguiram ali prender o Mr. T, né? Prenderam ali o Ivan Drago. Só faltava o John Matrix agora, né, mano? Aí chegaram lá naquela montanha lá, mano. Aquele... Aí o John Matrix, rápido e preciso, como sempre, né? Ele consegue perceber de longe, mano, assim, o esquadrão, assim, do Cobret vindo. Aí ele vai lá naquela casinha onde tem uma porrada de arma, assim, aí pega... Vixe, a sagrada casinha, ó. E vai se defender, né? Porque ele tem que defender a filha dele também, né, mano? Que tá na casa também. Ixi, ele pega aquele clássico lança-foguete. É. Didi, aquele lança-foguete de quatro tubos. Vixe. Eu sei. E tira ao contrário. Aí lá vem a galera ali do Cobret invadindo, né, e tal, e mó tiroteio ali contra um cara só, mano. O bicho era fodazão. Ele consegue até acabar com alguns caras, né, mano, ali do time do Cobret. Só que ele não consegue, né, mano. O Cobret, ele era foda, né, mano, também ali. Ele com o esquadrão dele, o pai do Chris. Aí do Chris consegue. Nossa! Eles conseguem cercar ali a casa do John Matrix. Aí o John Matrix fica, não, deixa minha filha fora disso, né, mãe? Aí o Cobret, não, você é responsável pela morte dos policiais. E o John Matrix fica sem saber o que é que ele tá falando, né? E nessa hora chega o Cash também, né? De helicóptero, né, mano? Chega assim. Aí chega o Cashzão lá na casa do John Matrix. E todo mundo lá reunido. Cash, ele acusa o John Matrix, né? Você matou vários policiais, eu sei disso e tal. O Cobret fica olhando pro Cash assim. Aí o Cash se vira aí. Mas eu tenho uma surpresa pra você, Cobret. Atira no John Matrix. O Cash atira no... Twistzão, tá? Ele atira no John Matrix e o pessoal do exército ali do Cash começa ali a render ali o povo do Cobret. Aí, mas como é que pode? Aí ele, não, eu que estava por trás disso tudo. O Cash estava por trás de tudo. Olha isso, mano. É porque o Cash, ele sempre teve raiva, mano, do Cobret, velho. Porque o Cobret, ele era, apesar dele ser um cara que a galera fazia bullying com ele, mas ele sempre conseguia dar a volta por cima. Fora que o Cobret era um cara estilo Homer, né, mano? O cara trabalhou de tudo, né, mano? É, mano. E o Cash não, mano. Ele sempre teve que dar duro e às vezes ele não conseguia direito, mano. Ali que as pessoas gostassem dele, né, e tal. Aí ele fica naquela tensão, né, mano, de cães de aluguel ali na casa do John Matrix. Várias armas apontadas um pros outros. Um pro outro ali, aí o Jason Christmas vê uma oportunidade, atira ali uma faca num dos soldados, aí começa o tiroteiozão, né, mano. E todos aqueles heróis dos anos 80 ali numa casa só. Eita, o Jet Li tá correndo pelas paredes, mano. Começa ali a porrada toda, mano, ali, e tiroteio vai, tiroteio vem, o John Matrix consegue ali pegar o lança-foguete de volta, né, atira todo mundo ali. O Cash, ele começa a ver que o exército dele tá perdendo, né, não, eu vou fugir aqui e tal, aí ele entra no helicóptero dele, o pessoal do exército começa a atirar no pessoal ali do Cobret. Ixi. Todo mundo saindo da casa armado, assim, aí o Cash lá no helicópterozão, quase partindo, o Cash, ele aparece assim no helicóptero, né, mas quase fugindo. Aí o Cobret olha assim pra ele, assim, por debaixo, assim, do cap, assim, com aquele olhar de peixe morto, né, mas assim. Com a boca torta. Você é a doença e eu sou a cura. Oh, o Cobret é fodão, sabe o que o Cobret faz? Ele pega só uma pedra, né? Aí todo mundo ali do exército morrendo ali. Aí o Cobret assim, pega assim, não vou usar armas. Aí ele pega assim, joga a metralhadora no chão, pega só uma pedra assim, aí rebola a pedra assim no helicóptero de uma vez. Mas aí o cara do helicóptero falou antes dele jogar a pedra, a gente tem que falar. É. Ele falou assim, ô, mano, não derruba o helicóptero não. Ele fala, com o louco eu não negocio, eu mato. Ele joga a pedra assim, o helicóptero cai. Pum, vai sair rodando, né, o helicóptero cai. Eu vou voltar. Caralho, imagina se a gente fosse roteirista de filme. Ah, tudo desempregado. Isso é louco, mano. O melhor filme que tem até hoje. É, cara, doido, mano. Totalmente sem noção. Vocês estão de sacanagem. Ia, né, ser o Oscar, mas. No final ele se encontra-se com John Matrix, né, mas aí você achava que eu era o suspeito, né, mas quando na verdade era o Cash, aí ele, não, mas me desculpe, eu vou lhe chamar pro meu próximo filme. Aí o John Matrix diz assim, né, não, na verdade eu estou concorrendo a governador da Califórnia. Aí os dois fazem aquele cumprimento ali do Predador. Aí toca uma música. Aí o filme acaba legal. Aí toca uma música nos 80 zona. Final Carilari. Aí tá o rockzão. Não desgruda daí. E-mails do Azinho. Aí, depois desse... Viu, João? Depois desse plot twistzão no final, ninguém esperava que o vilão... Ninguém esperava que o Snake era o vilão do Cobra. Olha só, duas cobras brigando, João. Yay! Snake Plissken, né? É, Snake Plissken contra o Cobra, é a putaria. Tudo bem, Samuel. Azilação, youtube.com/, só que aí, né? Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, que tá rolando uma porrada de coisa boa, macho, lá no YouTube. É, rapaz, vai ter participações também. É, o Joel está conseguindo, finalmente, revezar participações da galera do Asilo. Então, se prepare, ó, Joel. Agora eu vou botar ele no ar mesmo, que eu sou sacana. Bota. Se prepare pra ver Manel, pra ver Neto, pra ver Bala, vai conhecer todo mundo, rapaz, na Asilação. Pra ver Bala é pra ver. É mesmo, pá, Bala no canal, compadre. É Bala, compadre. Já revelo logo aqui. Já revelo logo aqui, só pra frescar também. Olha aí. Já tem episódio gravado com o Neto, mano, lá do YouTube. Então, vocês que sempre que quiseram conhecer, ver o rosto do dito cujo, do pessoas, rei, né? Da ironia, né? O rei da ironia, o grande Neto, se prepare, porque o próximo Asilação está chegando. Exatamente. Se você quiser enviar e-mails pra cá, pro AsilaCast, envie pro asilacast@gmail.com. E Samuel, tem muita gente ali confusa ali sobre os dias, né, mano, da publicação do Asila, que a galera acha que ainda é sexta-feira, né, mano, que tá saindo ali o Asila. Mas não é mais, Joel, a gente discutiu, a gente pensou, Joel, tem que ser um dia que o pessoal saia desanimado de casa, triste, que é justamente a segunda-feira. Então a gente pensou, vamos lançar o Asila na segunda, que a galera sai já alegre de casa, rindo das putarias do Manel. Já na segunda-feira mesmo, olha só. É, mas na verdade tem um motivozão mais doideiro ainda, mas é porque a gente vai revelar só depois, né? Olha aí. Toda segunda-feira tá lá o AsilaCast lá no ar. Confere lá asila.com.br que tá lá, né, mano? Toda segunda-feira. É isso aí. E Zepileitor, se você quiser enviar mensagens de voz, o DDD é 85 9642 3663. Olha aí, repetindo, 85 9642 3663. Olha só como é fácil, é bem fácil de decorar. Já tem mensagem de voz lá no WhatsApp do Zepileitor. Envia lá sua mensagem de áudio pra gente, que a gente coloca aqui, né? Já tem algumas aí, né? Toca aí. Fala, Asilados, aqui é o Gilberlan Santos. Estou passando para mandar um salve pro nosso amigo Tarta. Ele comprou 2 canos pra tunar o seu casco e fazer um cosplay do Blastoise. E aí, galera zilada, quem fala é Márcio Castro, aqui de Manaus, Amazonas. Sobre o último cast de mensagens subliminares, faltou tocar no assunto do... uma mensagem subliminar do nosso passado lá, o All Shura Soaka, pelo poder de Shura. Que diabo é isso, macho? Isso aí com certeza é algo do capeta. Aí, deixei minha mensagem aí pra galera. Olá, galera do Asileito, meu nome é Bruno, tenho 29 anos e sou de Diadema, São Paulo. É, uma mensagem subliminar que vocês esqueceram de falar é do C, do símbolo do Carrefour, que algumas pessoas não conseguem chegar, e também tem as cores da bandeira da França. E no mundo dos games temos o Alucard do Castlevania, que é Drácula ao contrário. E eu também tenho uma, eu nasci no dia 26 do 6 de 86. Pode olhar aí até a data aí, ó. 666. Se você quiser enviar também suas fotos, né, mano, envia lá pro Zepileitor também, que a gente coloca lá no Instagram do Asila, né, @Asileitor lá no Instagram. Isso aí, e também vale pra arte dos ouvintes também, né, João, se o cara quiser também mandar um ar. Também, olha aí, mano, pode ser também, que a gente... Aí coloca também lá no Instagram do Asila, olha só. Como é o nome do cara aqui, mano? Eita, que diabo é isso aí, mano? Da Juan. Acho que o nome do cara é Da Juan. Se eu vou chamar ele, eu chamar de Daruan. Ei, Daruan! São Vicente, São Paulo, estudante de publicidade e marketing. Olha aí, lá e vê, a gente falou dos publicitários ali do episódio passado. Porra. aprendemos sobre esse tema na faculdade, mas então vocês falaram das respectivas cores do McDonald's, vermelho e amarelo. Despertam a sede e fome. Na verdade, o vermelho é utilizado nesse caso para despertar a fome ou consumo, e o amarelo é relacionado à rapidez ou estado de alerta. Ou seja, o vermelho te chama para consumir e o amarelo serve para te forçar a ir embora. Ixi, Maria. Tá, pô. Cara. Por isso que é fast food, né? O cara come rapidinho e sai fora. O Mac prima pela rotatividade de seus clientes, no caso, comer e dar o fora. Para que outros também venham a consumir e também dê o fora. Olha, o vermelho também é relacionado à raiva, chamar atenção, amor, etc. Dependendo do logo, o nome ou marca, o sentido se ajusta. Mas também não foge muito disso. Olha aí. O amarelo, por exemplo, é utilizado no semáforo como atenção, alerta. Alerta e tals. Vocês também falaram de Breaking Bad e as cores que os personagens usavam em suas vestimentas. O que me lembrou da Marie, a esposa do Hank. Ela possuía vários objetos em suas cores, em sua casa, nas cores lilás e roxo. Cor relacionada a distúrbios mentais ou fragilidade mental / emocional. Olha aí, velho. Na verdade, o lilás, ele também é uma cor nobre, né, mano? Porque o lilás, ele... Antigamente, né, os caras, eles, pra produzir a cor púrpura, o lilás, eles tinham que gastar mais tinta, né, e tal. Por isso que a cor púrpura, ela é mais valiosa ali. É tanto que, se tu perceber, os cardeais lá do Vaticano, a maioria dos caras que são... tem um posto mais alto, mas eles usam púrpura, a cor púrpura ali na capa dele. Ixi, doido. É. Eita, pô, pra mim cor, mano, assim, a cor que define qualquer cor é o preto. Vê a pessoa de preto, vixe, doido, é velório. Né? Isso é. Sim, então vamos continuar, João. Eu tenho aqui um comentário do Paulo. E adivinha só, ele trouxe uma vasilada. Olha só, rapaz. E o cabo é invocado, o cara botou vasilada do Jota no minuto 10.15 segundos. Olha só como a galera é específica, hein? Falando de Narcos, ele disse que o Pablo tem um produto com uma oferta infinita, só que tem demanda. Lembra. Na verdade, tinha demanda infinita, só não tinha oferta. É, porque ele confundiu. Pois é, se fudeu, Jota. Toma aí uma vasilada aí, ó. Contabilizando o Jota, um ponto, hein? Aí Pablo chegou junto, suprindo essa necessidade do mercado, produzindo neve pra atender a demanda, olha só. Então o Jota já inaugurou no primeiro episódio que participou, já pra contar. E a gente vai falar aqui, Narcos, vai ter uma asila de Narcos também, né? Se prepara aí. Ah, já era pra ter tido. Era pra ter tido, mas... Foi eu que vacilei, mas vamos ter. Acabou que não teve, mas vai ter. Vai ter. Moratsu Babidi. O que o Honda fala é doskoi, que é uma expressão que lutadores de sumô usam quando ganham. Olha aí. Olha aí. A gente falou que o Honda, ele fala cuscuz, né, mano? Aquele golpe dele. Eu sempre achei que fosse cuscuz mesmo, que ele fala. Mas, rapaz, depois eu vou prestar atenção direitinho se realmente é doskois ou se sai como cuscuz. O que o cara escuta realmente é cuscuz, né? Mas o cara fala meio doskoi. Olha aí. Vou prestar atenção da próxima vez. Continuando, temos um comentário de Gleison Rodrigues. E ele fala: deixando de ser um ouvinte, filho da puta. Mais um! Muito bem, garotinho. Veio comentar os 4 cast que não comentei. Olha aí, o bicho já trouxe um atrasado logo de 4 cast, mano. Ele fala: primeiro é sobre Guilty Pleasure. E meu Guilty Pleasure é gostar de RBD. Tamo junto! Tamo junto, rapaz! Rapaz, tem uma ruivinha e uma moreninha, rapaz, que sou gata demais, tá? E sobre os videogames que a gente teve, eu estraguei um top game que não era meu, e nem meu, e fiquei com muito medo de ter que pagar minha tia o videogame que era do meu primo. Eita, é foda. Danificar o videogame ali é osso. No cast sobre podcast, eu gostaria de pedir uma dica como montar uma pauta e como conseguir participante. Eu quero fazer um cast, mas não tenho ninguém para participar dele. E finalizando meu comentário imenso, que é isso, tá imenso não, mas tá normal. É. Falarei sobre o cast de mensagem subliminar. As explicações do Manel são as melhores. O pior que é mesmo, mano. Eu sempre paro pra escutar. Quando o Manel vai falar, eu opa, parou, olhou pro lado, olhou pro outro, vamos lá. E vamos negociar. Como é que é? E vamos negociar do Clark? Clark. O negócio do Clark aí foi um negócio que o PC até falou, véio, que na parte que a gente tava falando de pareidolia com áudio, a gente falou lá do Cuscuz, Alec Fu. Aí um dos que o PC viu ali era o... Vamos negociar, no... É mesmo, puta, vamos negociar do Clark e do The King of Fight. Ah, lembrei. Vamos negociar! Vamos negociar! Ícaro Brendel, na verdade, o nome das 11 das 12 classes originais de Dofus Wakfu são referências ou trocadilhos. Aí ele bota aqui: Feca, que é igual a café. Ossamodas, que é sadomaso, ao contrário. Aí. O nome completo da raça é Ossamodas Whip. Enutroph, Fortune, que são gananciosos e vivem atrás de ouro. Zran, Mars, marca de chocolate, olha aí. Shelor, Rolex, são magos ligados ao tempo, olha aí. São os magos de Rolex, olha só. Ekaflip. Ixi, Ekaflip. Pile Face, cara ou coroa em inglês ou francês? Acho que é Pile Face mesmo. Pile Face. Iop com I igual a Iop com Y, né? Que ele botou aqui. Marca europeia de iogurte. Cra, que é arc, arco em francês. Sadidas, o nome. E aí? Nome completo da raça é Sadidas Boots. Olha aí, uma putaria. O Pandawa, que é Padawan, referência a Star Wars. Olha aí. E o Enripsa, aspirine. A classe é focada em curas, olha aí. Ixi, putaria. Os caras rei da aspirina, hein? Negada asilada. Comenta aí embaixo, mano. Comenta aí embaixo esse episódio do Marion Cobretti, né? É, acessa também, curte lá o Facebook do Azileito, que é facebook.com/Azileito, o Twitter do Azileito, que é @Azileito, o Instagram, que é o instagram.com/Azileito, e o youtube.com, que é o barra só que aí, meu filho. Só que aí? Eita, ficou estranho, mas a gente sem ver. Dá uma olhada lá nos vídeos, mas a gente tem a história do porquê que o YouTube não é youtube.com/Azileito, a galera quando escutar vai rir, mas a gente vai contar depois, né, também. Mas tem nos asilas antigos, né, João? Asilo antigo tem, que faz maratona, sabe? Mas acessa lá asila.com.br, YouTube também, como a gente já falou. E até semana que vem. Tchau. Falou, falou. Depois de ter realizado essa missão, né, Joel, o Gandhi Cobretti volta para aquilo que ele sempre amou, que foi o mundo do boxe, né? Ele volta a ser um veteranozão do boxe. Mas... E adotou o seu nome quando ele lutava boxe, e no final ele se tornou o Rock Balboa. Aí, mas... E agora o Rock Balboa tá treinando o filho do Apollo Creed, correto? É, sim. É isso aí. Para essa porra aí, peraí. Oi, filho. Eu tô gravando o pessoal do Azila Cash. É isso. Eu tô gravando. Tá bom, mano. Manda um beijo pra todo mundo aqui. Pode deixar, minha filha. Uhul! Beijo pra ela também, Didi! Baixa o fosso! Baixa o fosso. Tu não conhece nem minha filha. O cara se perturbou. Baixa o fosso! Como é que é, mano? Descobrir a criptonita do Giovanni, tá ligado? Peraí. Oi, filho, pois não? Tá falando com o Kal-El? A criptonita não, tô falando com o Kal-El. Não. A criptonita do Giovanni aí, já sei qual que é agora. Eu também já sei. Essa é a friendzone dele. Você tem 1,72m, meu filho. Vocês estão de brincadeira. Não, é 70, filho? É, 1,70m. Vixe, meu irmão. Tá aí, é galega. Acabou o assunto. Tá vendo? Vixe, que barulho é esse? Giovanni dormindo já, roncando. Eita, porra. Eita, porra. Oi, desculpa, gente. Eu deitei aqui no chão pra tirar um cochilo. Puta merda. Você vai botar isso hoje na gravação, mano. Sério, bota isso de essa. Gente, eu deitei aqui só pra dar uma olhada debaixo do computador, aí eu apaguei. Ixi, caralho, o cara desliga mesmo. Drogas. Hasta la vista, baby.